Boa noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. É o arranque do programa número 404, onde damos continuidade à emissão da semana passada. António, então, apresenta o que temos para ouvir. É a conclusão, boa noite, da grande conversa com Esther Muzenick, a propósito do seu último livro lançado em Portugal, Auschwitz, um dia de cada vez, da esfera dos livros. Esta segunda parte tem realmente o centro da conversa sobre a libertação do campo, a lógica de extermínio, aquilo que foi, que é designado por Holocausto ou Shoah. É uma conversa sobre comportamentos, sobre cosmovisões distorcidas que os nazis, os alemães no seu todo, acabaram por ter e manifestar numa situação de rédea solta, de irracionalidade e maldade totais. É o mal absoluto da reflexão que iremos desenvolver esta noite, 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial, 70 anos onde o antissemitismo vai aparecendo assim uma espécie de ovo da serpente ou a serpente dentro do ovo, à espera de incubar e encontrar campo e ambiente propício para se manifestar mais uma vez, forma recorrente da brutalidade humana ao longo da história. Nada melhor do que quem estuda, quem pensa e quem reflete e escreve sobre estas questões para nos alertar para o perigo aí ao dobrar da esquina, em tempos de crise, em tempos de perguntas sem respostas. Boa noite e melhores leituras. Esther Muzenick é filha de pais polacos e viveu em Israel e em Paris. Estudou língua e cultura hebraicas e sociologia. É membro da direção da Comunidade Israelita de Lisboa e é vice-presidente desta organização desde 2000. É fundadora da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos e membro dos seus corpos dirigentes. É ainda redatora da Revista de Estudos Judaicos. É coordenadora da Comissão Instaladora do Museu Judaico e membro da coordenação do Itinerário Europeu do Património Judaico, sendo a cofundadora da Associação Universos, uma associação para o diálogo interreligioso e do Fórum Abraâmico de Portugal. Da sua obra publicada, destacamos Auschwitz, Um Dia de Cada Vez, Portugueses no Holocausto e Grazia Nazi, todas as obras com edição da Esfera dos Livros. Mas ela, mesmo em Istambul, tem aquela, vamos lá, não é uma fixação, nem pouco mais nem menos, mas é, de facto, aquela vontade, um fogo interior que a anima exatamente a chegar ao sítio, neste caso, a Safed, que depois fica de alguma forma ligado à figura de Grácia. Ela nunca perde este referencial maior que é exatamente chegar, à Palestina. Sim, ela consegue com o sobrinho, que é o grande apoio da vida dela, O João Micas. o João Micas, ou José Fnácio, lá Pronto, a está, gente. é sempre os dois nomes, não é? Claro, claro, claro. E portanto, ela consegue que o sultão lhes entrega, como é que é dizer, enfim, hoje diríamos a gestão, digamos assim, do Tiberíades. Em Tiberíades. Tiberíades é uma das cidades sagradas do judaísmo, Claro. como se sabe, portanto, Jerusalém, Safed, Tiberíades e Hebrom. São as quatro cidades sagradas do judaísmo. E, portanto, ela consegue isso, e, portanto, eles, os dois, vão desenvolver. O objetivo deles é desenvolver também economicamente a região, porque os judeus que viviam em Tiberíades, Safed, que é mesmo ao lado, não é? Que é muito perto, Sim, é mesmo lá. Eram muito, muito pobres. Pobres. E, portanto, eles resolvem e investem imenso em Tiberíades, sobretudo, e também nas academias de estudos judaicas em Tzfat, ou Safed, não é? Safé. E em Tiberíades. Infelizmente, a oposição local

o seu ódio ao bolchevismo, que ela acha que é comandado pelos Pelos judeus. judeus, Claro, os judeus claro, estão claro. sempre, Estão lá comandantes, sempre. estão tudo. Mas, portanto, o ódio aos judeus, o ódio ao bolchevismo, o desprezo infinito que ele tem pelo parlamentarismo e pela democracia, embora ele seja eleito democraticamente, ele e os seus, não é? O Partido Nacional Socialista, que ele integra e que ele vai desenvolver. Portanto, todas essas ideias, ou digamos, toda a sua doutrina nazi, ela é forjada longos anos, ao longo dos anos, desde a Primeira Guerra. A derrota da Primeira Guerra, a derrota da Alemanha na Primeira Grande Guerra, a humilhação do Tratado de Versalhes, a grande crise económica, a Revolução de Weimar, o governo de Weimar, enfim, tudo isso, que ele odeia tudo isso, não é? Isso tudo vai fornecer, vai fazer com que Hitler seja Hitler, com que Hitler se torne o Hitler que causador da maior tragédia do século XX. Portanto, é uma lenta formação de uma ideologia que não nasce só quando ele toma o poder. Quando ele toma o poder, já tem essa ideologia. Agora, ele não toma o poder, ele é eleito. Eles são eleitos e é isso que é. E eles são eleitos e precisamente porque Hitler era um orador absolutamente extraordinário que cativava as populações com os seus gritos histéricos, mas pronto, era, enfim, era de facto um orador. Aliás, ele teoriza isso no Mein Kampf com toda a clareza. E o povo esperava um salvador, porque a situação económica e de humilhação e de etc. era tão forte que esperavam um salvador. E esse salvador foi aquele ser que era, à partida, um medíocre, que tinha uma única qualidade, que era de facto o seu qualidade, ou enfim, característica, que era o seu ódio intenso, a sua obsessão, e ao mesmo tempo o seu dom da palavra, e portanto ele cativa. Agora, em 1933, quando ele é eleito, ele vai criar os campos, primeiro o campo de Dachau, mas o campo de Dachau e os campos alemães, Buchenwald, Ravensbrück, etc., são campos chamados de reeducação. Educação. Ou seja, só para os opositores políticos. Aí praticamente ainda nem há judeus nesses campos. A não ser que sejam também resistentes, Claro, enfim, claro. opositores. Só depois. E até nessa fase, até ao início da guerra, em 1939, durante essa época, a política nazi concretamente é de expulsar, de se ver livre, purificar, como eles dizem, a Alemanha, dos seus judeus. E há, de facto, na comunidade, que eram cerca de 500 mil, 250 mil, saem Sai, da sai. Alemanha nessa época. O grande problema é quando Hitler. E a Alemanha, chefiada por Hitler, começa a A guerra, invasão, invasão. A Polónia. a Polónia em primeiro lugar, primeiro a Tchecoslováquia, enfim, mas Sim. a Polónia, e depois por aí fora, até chegar à França, não é? A Bélgica, a Holanda, a Noruega, etc., até chegar à França, em junho de 1940. E aí, Hitler vê-se braços com uma população que já não eram os 250 mil judeus que ficavam ainda na Alemanha, mas vê-se braços com milhões de judeus. E é aí que ele começa a pensar, que eles começam a pensar, o que é que eles vão fazer. Então começam, de facto, com um processo que ainda não é de extermínio, é um processo de deslocalização, como eles chamam, ou seja, de deportação desses judeus. Para os guetos. Onde é que eles vão instalar esses guetos? É a leste, onde a maioria esmagadora dos judeus viviam, ou seja, na Polónia e na Rússia, na Ucrânia, a leste, no leste europeu. E começa assim. Em 1941, a Alemanha decide invadir a União Soviética, em 1941, e é aí, nessa altura, que nasce concretamente a solução final, aquilo que é chamado a solução final, ou seja, o extermínio pensado, industrializado, planeado, programado pelo extermínio dos judeus, sobretudo dos judeus, não é? Há outros que vão sendo exterminados também, como os ciganos, Claro, e os soviéticos, etc. Mas digamos, há um único povo que tem a vocação do ponto de vista nazi para ser exterminado na sua totalidade, que é o povo judeu. E portanto começa-se, há um processo de industrializado que acabou de referir, que é de facto, começa-se com o Holocausto através das execuções. Portanto, são através das execuções nas valas comuns. Os judeus são levados das suas terras, portanto, na ex-União Soviética, sobretudo na Ucrânia, e não só, mas sobretudo na Ucrânia e na Rússia, são levados para as valas comuns, onde são assassinados sistematicamente pelos soldados alemães, em colaboração com os letões, os letónios, os ucranianos, etc., com colaboradores, não é? Mas era um morticínio absolutamente insuportável até para os próprios soldados alemães. Pois é. Porque nas valas comuns as pessoas acabavam por ser mortas não só com os tiros, mas afogadas no próprio sangue. Pois, pá. E quando aquilo atinge também, a ordem é dada para assassinar também as mulheres e as crianças, os soldados alemães já só conseguiam fazer aquilo drogando, só bebendo álcool até mais não, porque já não conseguiam. E então os dirigentes nazis percebem que têm que ir para uma outra forma de extermínio que poupasse não as vítimas, mas os algozes. Exatamente. Mas isto só é possível, Esther, também um pouco de um conceito que será eventualmente aquilo que eu estava dizendo no início, que é a interiorização de uma ideologia do extermínio por parte da sociedade alemã ou das sociedades afins à cultura alemã. Lembro-se a propósito que os sudetas eram alemães de cultura alemã que viviam deslocados na Checoslováquia ou nessa região, mas depois também aqueles povos afins, os romenos, partido de extrema-direita, governos de direita e da Letónia, Lituânia e da Polónia, porque eles dizem aqui, destruir, temos que destruir este povo, porque senão este povo também acabará por nos destruir a nós. Isto, por um lado, é a propaganda. De qualquer das formas, há uma espécie de racionalidade instrumental que depois tem uma implicação, a meu ver, que é uma espécie de decrescente sentido de responsabilidade individual. Isto vai dar uma espécie de liberdade, um sem sentido, não chamando à responsabilidade individual, que depois nós iremos ver no final da Segunda Guerra Mundial, quando se fazem os julgamentos destes responsáveis, e eles dizerem, eu não matei ninguém, eu pura e simplesmente estava a cumprir ordens. Sim, aquelas questões muito típicas perante aquilo que é o inominável, perante aquilo que é a maldade absoluta, aquilo que é, se quisermos, o insustentável, como alguém diz, nomeadamente Hans Meyer, quer dizer, aquilo que é a destruição completa de um ser humano que pura e simplesmente não há capacidade de racionalizar esta dimensão do mal. Sim. Exatamente. Não, tem razão em insistir sobre a questão da ideologia, porque ela é fundamental. A ideologia é aquilo que vai dar, que vai armar, digamos assim, a população e, sobretudo, os perpetradores, não é? Portanto, porque, na realidade, a ideologia a nazi foi a possibilidade de transformar, foi aquilo que deu a possibilidade de transformar aquilo que era um projeto de um determinado partido nacional-socialista, não é? O partido nazi, de transformar num projeto nacional. E foi de facto essa ideologia, uma ideologia que assenta em várias bases, mas nomeadamente numa ideia de infinita superioridade em relação a todos os outros povos da raça, entre aspas, não é? Da raça germânica, não é? Dos alemães, portanto, e da raça germânica, não só, portanto, não só dos alemães, mas todos aqueles que eram identificados como tal. Austríacos e afins. E do seu direito portanto, de dominar o resto dos povos, e, nomeadamente, também o do seu direito de alargar o seu espaço vital. Isso foi uma outra ideia Claro. fundamental da ideologia nazi. E a conquista, a invasão da União Soviética, da ex-União Soviética, era nessa perspectiva. Hitler achava que, como o passeio na Europa de conquista dos países, de ocupação dos países, tinha sido muito fácil, não é? Periféricos, os periféricos da Alemanha, Exatamente, foi a Guerra Relâmpago, exatamente chamou-se assim, a Blitzkrieg, Blitzkrieg, exatamente. exatamente. Portanto, achava também que na União Soviética seria o mesmo. E a ideia era colonizar os imensos espaços vastíssimos da ex-União Soviética, no sentido de alargar o espaço vital para o supremo povo Alemão. alemão. E portanto, a destruição do bolchevismo, obviamente, não é? Portanto, essa era uma eram duas os dois os dois elementos fundamentais da ideologia nazi, em ao mesmo tempo que o ódio mortal, mortal, visceral, doentio que Hitler tinha em relação aos judeus. Porque E eles essa têm depois aquele ideologia, conceito, eles têm deixa-me só. só acabar isto só. Essa ideologia, de facto, deu toda a desculpa às pessoas, aos carrascos, de assumirem que, de facto, estavam apenas não só a cumprir ordens, mas também a fazer aquilo que era o melhor, que eles consideravam melhor para a Alemanha. E não há em Nuremberg e em todos os julgamentos, não há um único que se arrependa. Ninguém se arrepende. Uns dizem que apenas cumpriram ordens, outros que tinha mesmo que ser assim, porque era assim. E alguns até dizem que nunca matei ninguém. Portanto, eles dizem Assim como o essas comandante Auschwitz diz exatamente. simplesmente isto, que é uma coisa absolutamente incrível, ele diz simplesmente isso, mas eu não matei Matei ninguém. ninguém. Eu apenas dirigi o plano de extermínio. A própria sociedade alemã, e de cultura alemã, interiorizam conceitos como, por exemplo, Judenrein. Portanto, há toda uma série de. Muitas vezes a questão que se levanta é As tropas de choque, as tropas de elite, também tinham uma ideologia. Homens e figuras, não estamos a falar só de Adolf Hitler. O problema é que estamos a falar, por exemplo, de Eichmann, estamos a falar de Heydrich, Himmler, Göring, toda uma série de figuras que têm, obviamente, isto só é passível de implementar quando existem mandobra que vai aplicar, de facto, não há uma recusa da sociedade em relação a esta política. O porquê disto funcionar? Culturalmente são entendimentos, é um povo cosmopolita que tem que ser destruído, um povo que tem uma forma particular de entender a vida e a cultura e o mundo que tem que ser destruído. É um pouco todo este universo que vai ser desenvolvido a alta velocidade, mas implementado a alta velocidade, mas sabendo nós que isto faz parte de um caldo cultural que atravessa quase a Europa Central ao longo da história. E não só, mas pronto. O percurso pessoal do Hitler até é interessante conhecer porque dá-nos algumas chaves que se pode generalizar. É que, de facto, as coisas no fundo até às vezes são mais simples do que nós pensamos Sim, na sua claro. complexidade. O problema era o seguinte: a Alemanha, e não só, mas nomeadamente a Alemanha, vivia. Os fatores externos são muito importantes. A Alemanha vivia naquela situação que eu já disse há bocado e que já Claro, referimos, de colapso de económico. colapso, de humilhação, de balbúrdia, de confusão, de humilhação, de crise económica gravíssima em 1929, que atingiu a Alemanha, inflação estrondosa, enfim, tudo isso. E, portanto, tinha que haver bodes expiatórios. Nós temos que ver o seguinte: ao longo de toda a sua história, a humanidade nunca, nunca conviveu pacificamente com a diferença. Nunca. E os judeus sempre, ao longo da história, apesar de integrados, ou pelo menos procurando ardentemente integrar-se, nunca se assimilaram completamente porque mantinham sempre a sua religião, a sua Claro, cultura própria, claro. etc. O judeu sempre foi o bode expiatório e nomeadamente com o despoletar de um virulento antissemitismo no século XIX, portanto, que já tinha havido antijudaísmo ao longo da história, já sabemos, mas não vamos agora falar nisso, mas portanto, o virulento antissemitismo em França e na Alemanha sobretudo, que era de origem racial, portanto, e, portanto, tinha que haver um bode expiatório para aquilo tudo, para aquela situação, para a derrota alemã, na Primeira Guerra, para a inflação. Os judeus, ora, são os capitalistas que causaram a inflação, ou eram os bolcheviques que fizeram a Revolução Soviética. Enfim, era necessário um bode expiatório. E o bode expiatório, foi o judeu. Foi sempre o judeu. E foi o judeu até ao fim. Portanto, por exemplo, e o Hitler. No início, na sua própria vida, o Hitler, no início, não se pode dizer que ele fosse um antissemita. Era um antissemita na medida em que toda aquela Áustria o era, digamos assim, não é? Ah, claro. Nomeadamente em Viena. Em Viena havia um grande antissemitismo Antissemitismo. muito, muito antes da Segunda Guerra, não é? E Hitler banhava nesse. Mas não era especificamente antissemita. O médico da mãe dele, que acabou por morrer, era Era judeu, judeu. e ele dedica-lhe um grande agradecimento por ter feito tudo, por ter salvo a mãe, oferece-lhe uma aguarela. Hitler desenhava bem, enfim, embora chumbasse Pois sistematicamente aquelas na sua candidatura à Academia belas das artes. Artes, em Viena, mas enfim, desenhava bem, ofereceu-lhe uma aguarela. Ou seja, Hitler só começa a ser, de facto, antissemita, obcecado e visceral, quando o escolhe o povo judeu como culpado da derrota da Primeira Guerra, da República de Weimar, que ele Weimar. odiava, e todos os males da. E, portanto, há um processo de bode expiatório que é centralizado no judeu. Duas ou três notas ainda antes de acabarmos a nossa conversa. Algures, no seu livro, é dito também de umas personagens que tragicamente passaram por estes campos, de Bergen-Belsen, de Sobibor, de Belzec-Birkenau, Bergen-Belsen, Majdanek, toda uma série deles, e Auschwitz, em que esperávamos o pior, mas não o impossível. Isto por um lado. Pois. Por outro lado, a questão da memória, por exemplo, na sociedade atual alemã, a questão do esquecimento, a questão de grande parte das pessoas não terem a noção do que foi isto, porque o remédio para o cansaço não é a cegueira, mas sim a curiosidade. E as pessoas hoje em dia não têm curiosidade. O conhecimento, o saber, o estudo de perceber de facto o que aconteceu antes das 70 anos, 1941, a partir daí. E depois, a última questão, como é que os tempos em que vivemos, de facto, volta e meia, os tempos são outros, claro, a história também servirá para alguma coisa, de qualquer das formas. Volta e meia, estas questões do antissemitismo acabam por vir à tona, saltam, por exemplo, a esquerda francesa, volta e meia, disfarçando mal o seu antissemitismo, vira-se contra Israel, não se percebe nem entende muito bem o porquê deste tipo de reações. É mesmo uma cultura intrinsecamente europeia, de alguma cultura europeia, o porquê deste tipo de vivência ou de sensibilidade que ainda se mantém no século XXI. Olha, eu acho que, respondendo às duas coisas, eu acho que, por um lado, há um interesse, não sou tão pessimista em relação à questão da memória, porque me parece que há, eu vejo aqui em Portugal, há um interesse crescente sobre as questões, mesmo algumas questões, não só da questão do Holocausto e da Segunda Guerra e tal, mas mesmo outras questões da história recente, ou mais passada, mas também da história recente, de Portugal. Penso que há, não é por acaso, por exemplo, vou-lhe dizer, mesmo este meu livro já vai na terceira edição. O que, apesar de não serem grandes números, mas Pois enfim, já claro. vai com 6 mil ou 7 6 mil, mil exemplares, o que em Portugal, dada, digamos, a nossa dimensão, não é? Não é pouco. E eu acho que isso reflete, eu trabalho com professores muitas vezes, eu não sou professora, mas trabalho com a Memochoa, que é a Associação Memória e Ensino do Holocausto, e eu noto o interesse crescente das pessoas, incluindo dos alunos. Isso penso que é uma realidade. Agora, daí até nós tirarmos as lições das coisas, eu acho que há um passo que não é dado, que muitas vezes não é dado. E infelizmente eu sinto, é assim, nós vivemos numa sociedade de vitimização. Ou seja, nós todos nos identificamos com as vítimas. E temos dificuldade. E hoje em dia o povo judeu deixou de ser vítima. Claro. Deixou de ser vítima, pelo menos em Israel. Em Israel é o único país, é o único povo, digamos, é a única parte do povo judeu e é o único país que quando disse nunca mais, era mesmo para nunca mais. E portanto, com os excessos, convenhamos, que isso também dá origem. Não tenho dúvida nenhuma em dizer isso. Mas as pessoas têm dificuldade em reconhecer nos israelitas dois, os judeus do passado. Está a ver o que eu quero dizer? Há um hiato aí Estou a ver muito bem. que não é feito. E infelizmente, digamos que um certo estereótipo antissemita que Claro. funciona mesmo inconscientemente nas cabeças de muita gente, ela prende-se hoje com aquilo que muitos chamam o judeu das nações, que é Israel. Exatamente. E esse é um problema que nós deveríamos todos dar mais importância, porque, como muitas vezes é em nome dos direitos do povo palestiniano, que também é vítima, que é vítima sem dúvida nenhuma, é um facto, Claro. temos é que ver vítima de quem exatamente também, não é? E é como é, portanto, isso, o facto de se atacar Israel em nome dos direitos do povo palestiniano obscurece o tipo de ataques que se faz a Israel, que muitas vezes são ataques que não têm só a ver com a política concreta, Pois mas que não. têm a ver com a rejeição mais profunda, digamos, talvez dessa culpa que no fundo a Europa ainda mantém em relação ao Holocausto. E é um pouco essa ideia, no fundo, que eu pretendia transmitir, é sempre o pretextar para deixar subir à tona esse antissemitismo que não foi de vez banido da cultura, Acho que dos não foi, povos. não. Acho que não foi, infelizmente não foi, e nós vemos isso agora. Vemos isso como se extrapola a questão de Israel para a questão judaica. Quando se grita nas ruas mortos aos judeus, o que é Claro. que isso é? Isso não é nada, não é, não, é nada, não. É antissemitismo. Pois É isso, antissemitismo, não antissemitismo, é antisionismo. nem pouco Ou menos. mesmo quando se diz, quando se nega o direito a existir, que se critica a política de Israel, é perfeitamente legítimo, como Claro. se pode criticar a política de qualquer governo, Claro, qualquer claro, país, claro. etc. Agora, que se critica o direito à existência de Israel, porquê? Não se põe em causa a existência da Síria, não se põe em causa a existência do Iraque, não se põe em causa a existência de uma série de países que também têm levado a cabo políticas muitíssimo, muitíssimo Claro. mais Líbano, por exemplo, também. E destrutivas pois, a e Jordânia. injustas. Como? Como, por exemplo, a Jordânia também. A Jordânia, ainda dos países, nem sei como é que se mantém ali, mais ou menos, No fio da dentro. navalha. Exatamente, no fio da navalha, como diz muito bem. Porque na realidade é isso mesmo. Porque agora usou a Líbia, por exemplo, é um caos total. O que é que se passa? E ninguém, quer dizer, e a tal esquerda bem pensante, como se diz, quer dizer, na realidade, praticamente nunca ataca esses países. Mas Israel é sempre o alvo. Claro. E eu acho que tem muito a ver com isso que acabei de dizer, com esse estereótipo, no fundo, que ainda existe na cabeça das pessoas. E que não aceita que um povo que foi vítima, seja agora um povo que deixa de o ser. Chegamos assim ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 404, dedicada à transmissão da segunda parte da conversa com a romancista e ensaísta Esther Muxnick, autora, entre outras obras, de Auschwitz, Um Dia de Cada Vez e Portugueses no Holocausto, ambas as obras com edição da Esfera dos Livros. De resto, a primeira parte desta conversa já está disponível no nosso site em rumo.pt, também em podcast.rumo.pt. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.